Bíblia, querido, no livro de Romanos, capítulo 13. Glória a Deus. Essas próximas quartas-feiras aí, não sei quantas, eu quero estar falando sobre isso, sobre autoridade espiritual. Não fazendo um estudo profundo, mas uma base, né? Eu creio que se você entender os princípios de autoridade espiritual, tua vida muda, tua vida, ela não é apenas impactada por um princípio de governo, né? Por um princípio que vai mudar a tua vida, porque ela vai estabelecer em você a tua condição daquilo que você é em Cristo. Amém? Então vamos lá. Romanos 13, a partir do 1. Vamos dar abril aí. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Amém? Só até aí, eu vou estar vendo mais alguns textos aí. É bom você ficar com a Bíblia aberta aí. Querido, quando você entende a tua condição em Deus, aquilo que você é em Cristo, você aprende a andar, a navegar, né? Navegar é uma palavra tão moderna. O cara está na internet, ele está o quê? Ele está navegando nas águas, nas ondas. E no reino de Deus, ele não é diferente quando você navega nas águas da palavra, né? Navega nas águas que determinam a tua condição. Você funciona. Então, para a tua vida funcionar em tudo, teu casamento, tua vida financeira, teus relacionamentos, tudo, você precisa estar argumentado, fundamentado nas verdades de Deus, naquilo que Deus estabelece para o funcionamento. Quando Deus fala da sujeição aqui às autoridades, eu acho que isso engloba tanta coisa, né? Vamos falar de pai, de mãe, vamos falar de autoridades constituídas, vamos falar do teu professor, vamos falar até do guarda de trânsito. Qualquer pessoa imbuído de autoridade, a Bíblia fala de respeito, a Bíblia fala de tributo, a Bíblia fala de honra. Então, toda vez que você quebra um princípio, você paga um preço muito caro por ele. Você está aí no excesso de velocidade, a polícia te para. Ele é autoridade para isso. Então, o que ele precisa fazer? Precisa te multar. Se ele for bacana, ele vai te chamar atenção, mas ele vai usar da autoridade que ele tem. E ele pode, em vez de te multar, ele pode ali te chamar atenção, te orientar. Normalmente o cara multa direito, né? Multa direto, até para evitar uma série de problemas. Mas tem aquele que gosta de burlar. Ele já separa o documento ali. Então ele já coloca vintão dentro, né? O cinquentão, entrega para o guarda, né? E o que normalmente o guarda faz? Ele embolsa, devolve o documento e como se não tivesse acontecido nada. Isso é um princípio quebrado. E aqueles que adotam as práticas de burlar ou de passar por cima da autoridade, qualquer caminho que você passe, que você tenha que burlar uma autoridade, você está ferindo um princípio. E esse princípio que você fere não é um princípio humano. É um princípio divino. Então, tudo tem um preço. Porque quando a palavra de Deus diz, todo homem, Seja sujeito à autoridade. Isso não exclui. Não existe nenhum super crente, né? Nenhum super homem. Isso vale para o apóstolo. Existe um pastor brabo no rádio, né? E brigando. O cara é apóstolo, ele não precisa mais pagar conta. Ele acha que não precisa mais pagar conta. Ele pode começar a alugar determinados salões e não pagar mais aluguel. E por aí vai fora. Tem gente que acha que à medida que ele vai, talvez, crescendo em Deus, né? Entenda bem o que eu quero dizer, de título, né? O cara acha que pronto, ele está ficando acima da lei, não fica, querido. Todo caminho que você quebra para burlar a autoridade, quando eu digo autoridade aqui, eu estou simplificando, né? Estou contextualizando toda e qualquer uma. Você está quebrando o princípio, existe um preço a pagar. Então, quando nós entendemos que a prática da autoridade, da submissão, da sujeição à autoridade, é o caminho da bênção, é o caminho da prosperidade, é o caminho do sucesso, é o caminho da alegria, é o caminho da saúde, é o caminho da bênção, porque tudo vai passar por aí, querido. Deus, ele não quebra um princípio, Deus, ele não fere o seu próprio princípio. Quando Jesus, quando Deus encarna, Jesus, ele aqui, ele assume a forma humana, o Filho de Deus assume a forma humana, se tornando um homem, Jesus. Jesus, ele passa por todo esse princípio, por todo esse processo, ele não burla nenhum deles. Um homem precisava morrer, um homem precisava pisar na cabeça do diabo, um homem precisava ir para a cruz, um homem precisava derramar o seu sangue inocente para justificar o pecado do homem por causa da queda do Éden. Então não era Deus que tinha que fazer isso, era um homem. Então Deus se esvazia da sua condição de autoridade. É bom a gente frisar que Deus, o trono de Deus, ele é firmado na autoridade. Quando digo autoridade aqui, não é firmado a autoridade do poder de que eu mando, eu sou poderoso, eu sou o cara, não é isso, né? Mas o trono de Deus é firmado na autoridade, ou seja, no princípio da autoridade. Então fala para o irmão, autoridade para Deus é inegociável. Por isso que todo mundo que trilha um caminho de rebeldia, ou trilha um caminho de quebra-galho, ou trilha um caminho das exceções, ou trilha um caminho mais fácil, ele vai pagar um preço muito caro lá na frente. Porque quando você fere o princípio da autoridade, que ele pode passar 500 anos, se você quiser ir para o céu, você vai ter que fazer o caminho de volta, reconstruir algumas coisas que você quebrou, reconstruir algumas coisas que você criou, que você gerou, porque esse princípio para Deus ele é inegociável. Por que o diabo não tem conserto? Nós vamos ler daqui a pouco, se der a gente entra nesse assunto ainda. Porque o diabo ele se levantou contra a autoridade de Deus, e não foi desrespeito. A Bíblia diz que ele quis construir o seu trono acima do trono de Deus. E ele não se arrependeu, essa condição dele até hoje. Eu preciso ser maior do que Deus. Impressionante que a Bíblia diz que uma das condições por ele ter se rebelado é que ele era muito formoso. A Bíblia diz que ele era o cimite da perfeição. Deus criou o cara perfeito, né? Deus criou o camarada formoso. A Bíblia fala que era o único anjo que descia com Deus. Se você ler o livro de Gênesis, Deus descia todos os dias na viração do dia, no nosso caso aqui, às 6 horas da tarde, para se relacionar com o homem. E o Velho Testamento dá a entender que Satanás, no caso que é Lúcifer, não Satanás ainda, ele descia com Deus, ele andava com Deus no jardim. E é o único anjo que a Bíblia dá ênfase que andava com Deus no jardim com o homem. Então aquilo causou inveja nele, né? Eu sou o cara, eu sou o mais bonito do céu, eu sou o mais perfeito. Eu tenho que ser maior que Deus, né? Ser igual a Deus não é suficiente. Ele queria ser maior do que Deus. Então o problema de Satanás foi de Lúcifer foi ter se levantado contra a autoridade. Isso é um princípio que quando você quebra, você paga um preço muito caro lá na frente. Aí o camarada, o guarda para, ele dá um dinheirinho pro guarda lá e vai embora, toca a vida dele, acha que ele se livrou de uma multa. Quanto é uma multa dessa aí, Edson? De excesso de velocidade? Tá quanto? Quanto tá, Ivone? Quanto? Quando dobra por 3, né? 574 mais 7 pontos na carteira, o cara acha que se livrou, não, se livrou de um problema. Não, você não se livrou de um problema. Você arrumou um problema muito maior na tua vida. Então, querido, eu estou citando um exemplo aqui de trânsito, tem tanta coisa, né? Nas repartições públicas, principalmente quem trabalha, sabe que a base do quebra-galho, a base do dinheiro, para você chegar ali você tem que dar dinheiro. Querido, eu trabalhei com vendas e muito negócio para se fechar se não entrar dinheiro por debaixo dos panos para o vendedor, a coisa não é fechada. E muita gente vive, muito crente vive dessa forma, dessa maneira, achando que está ganhando dinheiro, que está dando bem, que Deus está abençoando. Na realidade, ele está arrumando um problema sério para a vida dele, porque tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. A lei da semeadura é uma lei implacável, querido. E quando ela se refere ao quebrar o princípio da autoridade, não adianta, a conta vem lá na frente. Eu te garanto que não vale a pena. Então, a melhor coisa é você procurar andar debaixo de um princípio que Deus estabeleceu, porque esse princípio funciona para estabelecer, querido, uma vida de prazer para nós. E quando eu digo uma vida de prazer, eu estou dizendo uma vida de funcionamento na palavra e na verdade de Deus. Então procure não subterfugiar caminhos, procure não quebrar caminhos, não abrir exceções na sua vida, porque todas as vezes que você abre exceção na tua vida, lá na frente você paga um preço muito caro e pode ter certeza que nunca vai valer a pena. E Deus fala aqui, ó, a quem tributo, tributo, a quem respeito, respeito, a quem honra, para quem você deve tributo? Ué, governo, teu município, não tem jeito, não tem como você sonegar. Ah, pastora, o governo é injusto, põe injusto nisso, né? Põe injusto, põe perverso nisso, um governo como o governo do nosso país, onde a maioria do dinheiro que é pago é desviado para a corrupção. A gente sabe disso, mas isso não nos tira a responsabilidade de praticar o princípio. Não nos dá o direito de burlar a lei, de fazer as coisas por debaixo do pano, né? Ah, eu vou fazer as coisas sem nota, fazer as coisas tudo na base do quebra-galho. A Josi prepara imposto todo dia, ela sabe a guerra que é com o empresário, como as pessoas sonegam, como elas procuram caminhos e caminhos para sonegar. Se existe brecha na lei, use. É um direito que você tem, a lei dá brechas para você usar mesmo. Agora, querido, quando eu burlo, quando eu quero um princípio, quando eu firo um princípio, quando eu decido facilitar o meu caminho de uma maneira ilegal, eu pago um preço muito caro. Eu vou falar, quem tributa, tributa, quem respeita, respeito. Para quem você deve respeito? Ué, para os teus pais, para os teus professores, para a autoridade, para os teus irmãos. Respeito é respeito. E no caso do respeito, não é opcional. Eu não vou respeitar se alguém me respeitar. Não, a Bíblia diz que eu tenho que respeitar. Né? É muito comum. Eu peguei trem durante tanto tempo antes de começar a trabalhar de carro. Muito comum, isso acontece até hoje, entra uma pessoa de idade, o camarada está ali, para ele não dar lugar, o que ele faz? Ele é um cara novo, né? O que, que ele faz? Hã? Finge que está dormindo. E o que, que a Bíblia diz? A quem respeito? Respeito. Uma pessoa de idade precisa de respeito. Você tem aí seus 18, 19, 20 ou 30 anos, está perfeito. Chega uma pessoa de 50, 60 anos de idade, hein? Pelo amor de Deus. Ah, ninguém deu, o problema dele. Quem quer ir para o inferno que vai. Você não, você é filho de Deus. Você tem a prática de um princípio que você precisa trabalhar, porque esse princípio em funcionamento da tua vida muda a tua vida. A Bíblia diz a quem respeito, respeito, né? Hoje já tem até os lugares definidos, né, para deficientes, para pessoas de idade. Tem gente que senta ali e faz de conta que não é com ele, né? Hoje não, mas lembro na época que eu pegava trem, o pessoal fumava dentro. Hoje, fuma ainda. Proibido hoje, né? E tem que proibir mesmo. Em nome de Jesus, isso é um vício maldito. Mas ali eu pegava, tem um camarada ali, eu pegava uma hora de trem, eu fumava pelo menos um maço por dia, né? Fumante passivo, né? Então você não fuma, mas na realidade você fuma. Teu pulmão está sendo destruído ali, você está pagando um preço muito caro, porque alguém não te respeitou. Então eu estou pegando aqui exemplos simples da sociedade, que nós como homens e mulheres de Deus, nós vacilamos e nós mesmos não praticamos, querido. Porque a Bíblia diz a quem respeito, respeito. Questão de respeitar o mais velho, de respeitar o professor, de respeitar a autoridade. O camarada que está dirigindo ali não respeita ninguém no trânsito. O camarada que tem dificuldade de dar uma abertura. O camarada que tem dificuldade quando ele é fechado, ele tem que xingar a mãe do cara. Aprenda do outro lado. O cara te fechou. Querido, Deus te abençoe. Um dia abençoado para você. Mais uma vez eu peguei carona com o irmão, fiquei assustado com ele. Eu falei para ele, querido, você faz isso na minha frente. O cara xingava todo mundo. Eu sou teu pastor, imagina minhas costas, o que, que tu não faz? Né? Não, o cara xingava e, meu Deus do céu, eu fiquei apavorado, né? Falei, querido, pelo amor de Deus, muda, meu irmão. O irmão não está mais conosco, não. Mas eu falei, querido, na minha frente você faz isso, eu imagino que tu não faz sem eu do teu lado. Até palavrão o cara soltou. E a Bíblia diz a quem respeito, respeito. Então, respeitar, condução, respeitar. né? Aqui em São Paulo é complicado. Você vai numa cidade como Campos do Jordão, Brasília, assim, algumas cidades que estão sendo projetadas, assim, por exemplo, o pedestre, ele fez assim, o carro tem que parar, nem depende do sinal, né? Vai em Campos do Jordão, por exemplo, complicado, você passa, tem que ficar atento. O pedestre é assim, tipo, eu quero passar, a preferência é minha. Aqui o camarada passa, ainda xinga ele, sai da rua aí, mané, vai andar na calçada. Então o nosso povo, gente, entenda bem o que eu quero dizer, pelo amor de Deus, é um povo mal educado, muito mal educado, isso vem de berço, né? E muitas vezes não vem nem de berço, né? Nós temos um problema de autoridade no Brasil hoje, do governo que nos governa, né? Da libertinagem, da promiscuidade, da prostituição, que literalmente o país está sendo construído para o que é errado. Então, agora, fala para o teu irmão, nós somos diferentes. Você é diferente, querido. Você não depende do PT, você não depende da Dilma, você depende do Senhor. Você não depende das leis injustas, você depende da palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz a quem respeito, aprenda a respeitar em todos os aspectos, pessoas mais velhas, aprenda a ceder lugar, aprenda a dar lugar. Muitas vezes, mesmo na igreja, né? Hoje a gente não tem esse problema, mas às vezes a igreja é lotada, chega gente de idade e o camarada bem mais novo não cede lugar, a gente cansa de ver isso. Repartições, o cara está ali sentado, o cara chega ali, tem uma pessoa de idade, a pessoa não dá lugar. Que da Bíblia diz a quem respeito, eu respeito. Isso é um princípio de autoridade. Outro princípio que o texto nós vemos aqui diz a quem tributo, tributo, a quem respeito, eu respeito, e a quem honra. A quem honra. Como as pessoas têm dificuldade de honrar hoje. Né? E honrar não apenas agora aqui a autoridade, mas honrar, querido, qualquer pessoa que esteja ao teu alcance honrar. Tem gente que tem dificuldade de honrar, tem gente que gosta de ser honrado, né? Gosta de ser prestigiado, mas ela tem dificuldade de honrar. E a honra, querido, não é eu te amo no Facebook, não. Isso é conversa para boi dormir. Ah, eu te amo, fica curtindo lá. Na prática mesmo, honre respeitando. Honre honrando, honre abençoando financeiramente, honre abençoando presenteando, honre abençoando dando o outro lado, honre abençoando dando a túnica, a capa, honre abençoando, honre andando a segunda milha. Porque o fato de você fazer uma declaraçãozinha de amor, isso não quer dizer nada não, querido. Hoje é a coisa mais comum que tem, aliás, está virando um laço do capeta na vida das pessoas, né? O camarada no evangelismo, ele fica lançando frases lá, ele não precisa nem evangelizar mais, não estou fazendo o meu papel, né? Eu disse, eu te amo para... eu te amo. Distribua para mais 10 pessoas, né? Pronto, fiz minha boa ação. Mas, irmão, cria vergonha na tua cara, irmão. Pelo amor de Deus, né? Faça isso, mas faça aquilo que é certo também. Porque isso não vai mudar a tua vida. Isso não vai estabelecer condição na tua vida. Isso pode ser bom como diversão, como até como relacionamento. Mas isso não vai mudar a tua vida e nem tirar a nossa responsabilidade, das obrigações que nós temos de honrar, de respeitar e de tributar. Então, olha, são princípios tremendos que nós acabamos deixando no nosso dia a dia e pagamos um preço muito caro e não vale a pena. Querido, quantas pessoas não têm a questão do respeito do pai e da mãe? Pai e mãe hoje que fala, parece que não falou, né? Nós somos numa época, né, Dilson? Que pai bastava olhar, né? Bastava zoiar assim, ó. Entendia tudinho. Hoje, né, pode olhar, gritar, espernear, né? Você vê muito comum em mercado, né? Mãe negociando com criança de 3, 4 anos. Se você ficar quietinho, eu te dou um doce. Se você ficar quietinho, eu te dou uma bala. Se você ficar quietinho, eu te dou uma boneca. Pega uma vara. Boa. Gravetinho sem nó, para não machucar. E faz o que a Bíblia dá. Manda fazer, dá umas boas varadas, não deixa marca. Que hoje não pode, tem que tomar cuidado com marca. Mas a varinha não deixa, bem dada, ela não deixa marca. E a varinha nem dói tanto, gente, ela só arde. Né? Mas a criança, ela tem temor da vara. Porque o que, que a vara representa? O que, que a vara representa? A vara representa a autoridade. Quando Moisés vai lá libertar o povo de Israel do Egito, o que, que Deus manda Israel pegar, Moisés pegar? Uma vara. Ah, e se vocês quiserem me ouvir, joga a tua vara no chão, a vara virou cobra, né? Aí os magos vão lá, faz uma mágica semelhante, transforma a vara em cobra também. Só que a vara de Moisés foi e comeu as outras cobras, comeu as varas. Moisés estendeu a mão e ela se tornou em vara. Quando a autoridade de Arão como sacerdote, sumo sacerdote em Israel, é questionada, o que Deus manda fazer? Cada um dos chefes da tribo estão questionando Arão. Quem colocou Arão fui eu. A tribo de Levi, quem escolheu fui eu. O problema é questionamento. Deus fala, então pega cada chefe de cada tribo. São 12 tribos de Israel. Cada um pega uma vara. E vão colocar essa vara lá no santuário. E de manhã, escreve o nome de cada tribo, de cada família. De manhã, vamos lá. A vara que florescer, essa é a família que eu escolhi. Então foi todo mundo lá, 13 varas, as varas tudo sequinha. A vara de Arão tinha florescido e produzido amêndoas, frutos. Então a vara ela representa autoridade. Por isso que a Bíblia diz que nós como pais não podemos poupar a vara dos nossos filhos. Não é espancar teu filho, você não tem esse direito. A lei da palmada nesse aspecto é boa mesmo. Porque gente, é coisa maligna, a gente trata a criança que nem bicho, não é. A Bíblia fala de usar a vara como autoridade, como princípio, né? De disciplina, para ensinar a criança a temer a autoridade. Agora você imagina a nossa sociedade que daqui a 15 anos, hoje tem filhos de 12, 13, 14 anos matando pai e mãe, né? Você imagina daqui a 12, 15 anos, as crianças nascerem hoje que um pai não pode encostar, não pode gritar, o menor pode matar, pode pôr fogo em índio, né? Pode atropelar, pode passar por cima das velhinhas. Pode desrespeitar, pode bater em professor, pode ir armado para a escola, dar tiro. Ele pode fazer tudo, mas agora disciplinar, gritar com o menininho não pode, né? Porque, sei lá, deve traumatizar ele. Né? Então, coisa maligna, diabólica. Então, você imagina o tipo de governo que nós temos no país hoje, que está sendo um instrumento do diabo para quebrar o princípio de autoridade. Porque o que estabelece o governo de uma nação, o que estabelece o governo de uma família, querido, é autoridade. O reino de Deus, o trono de Deus é estabelecido na autoridade. E não é eu mando, não. É no princípio da autoridade. Uma família, ela é estabelecida no princípio da autoridade. Um país, uma nação, ela é estabelecida no princípio da autoridade. Se você fazer um estudo dos grandes impérios que levantaram pelo mundo, desde o Império Egípcio, que passou ao Assírio, Babilônico, e depois veio o Império Grego, por último o Império Romano, todos eles caíram. Deixaram de existir quando o princípio da autoridade na família foi jogado fora. O princípio, o império de Roma entrou num caminho de prostituição tão grande, tão violento, o princípio da autoridade foi literalmente jogado fora. Quando César perdeu literalmente a autoridade, o controle, a prostituição tomou conta do país, a família literalmente foi menosprezada, o império caiu. Então toda a família ela é destruída quando o princípio da autoridade cai. O reino de Deus ele é destruído quando o princípio da autoridade cai. Quantas divisões de igreja não tem por causa desse princípio quebrado? Você não consegue sujeitar, não consegue submeter, ela tem a própria ideologia dela, ela não consegue andar debaixo de autoridade. E não é não concordar, não consegue andar mesmo. Na verdade a pessoa quer estabelecer o reino dela, ela não consegue andar debaixo da autoridade de alguém. Tanto é que dificilmente uma pessoa dessa, ela tem um pastor, ela busca uma cobertura, alguém para que concorda com ela, mas a nível de governo essa pessoa nunca se sujeita, porque ela tem problema com autoridade. Então quando nós começamos a ter problema com autoridade, querido, é caminho de morte. Deus age na nossa vida no princípio da autoridade. Na tua casa, o que vai governar, fazer a tua família ser bem-sucedida, é o princípio da autoridade. Os teus filhos serão bem-sucedidos no princípio da autoridade. Nós vamos funcionar em sociedade, querido, no princípio da autoridade. Quando nós começamos a estudar, estou falando aqui de gente que tem mais de 40, né? Professor, na época... Não digo bater em aluno, mas a gente tomava uns puxãozinhos de orelha. Quem chegou a tomar? Haroldo tomou muito, né, Haroldo? Não, eu que sei. A Disney, Edson e Ivone, então, né? Leonardo, vocês alcançaram até aquele ajoelhar em milho, não alcançaram, não? Ajoelhar em milho. Não peguei essa época, não, né? A professora levava milho na escola e a criança só de shortinho, né? Era judiação, porque ela sangrava, né? Ficava ajoelhado no milho lá. Né? E aí eu peguei a palmatória, eu tomei muita, muita reguada na mão. E puxão de orelha, então. E lembro que chegava em casa e reclamava para a mãe. Minha mãe fez isso umas duas vezes comigo. Depois eu parei de falar para ela, né? Falava, filho, que orelha que a professora puxou? Eu falava, essa aqui, mãe. Ela puxava outra também. Né? Então não tinha desculpa. Ela aprendeu, né? Aí eu não falava mais que a professora me puxou a orelha. Porque quando eu falava, ela queria saber qual que era e puxava outra também. Ou seja, não tinha alternativa. Hoje o filho reclama que a professora gritou com ele, o pai vai na escola. Ameaçar processar a escola, ameaçar processar o professor. A Raquel tem uma experiência esse dia com a Melissa, né? De foi lá falar com a professora, eu quero que vocês falem, chamem a atenção e falem conosco, que nós queremos corrigir ela em casa, né? A professora achou que ia apanhar, né? Ela falou, ficou surpresa, né? Eu quero que você chame a atenção dela e nos comunique, porque nós vamos fazer a mesma coisa em casa. Isso é princípio, querido. É o princípio da autoridade, é o princípio do respeito, que vai fazer com que os teus filhos funcionem no reino de Deus. Que os teus filhos... Agir, né? Rala demais, professora, né? Agir que sabe, né? Então, quando esses princípios são praticados, querido, nós funcionamos. E hoje a nossa sociedade, ela está caminhando para um caminho de destruição. O nosso governo está destruindo o princípio da autoridade. Agora, você imagina nós, como homens e mulheres de Deus, se não tivermos posicionamento, postura em relação a um princípio que não dá para negociar. Que não dá para negociar. Teu pai, tua mãe, você que é jovem, eles podem até errar e erram mesmo. Agora entendo que mesmo teu pai e tua mãe errando, Deus vai honrar eles, querido. Pode ter certeza. É impressionante como Deus honra essa questão da autoridade. Mesmo quando a autoridade erra na prática do princípio, Deus honra ela. E a sociedade está caminhando para isso, para um caminho de morte, para um caminho de destruição, para um caminho onde a disciplina não tem mais lugar, para um caminho onde somente os direitos, todo mundo quer direito, né? Todo mundo quer direito. Hoje o governo sustenta aí mais de 40 milhões de pessoas sem trabalhar. Isso é errado, isso não é de Deus não. Isso traz maldição, isso traz miséria, porque alguém paga a conta. Alguém que trabalha paga a conta. Alguém que está produzindo riqueza no país paga a conta. Socorro é uma coisa, miseravelmente tem que socorrer os miseráveis, né? Mas não sustentar quem não quer trabalhar. Então você imagina o caminho que a nossa sociedade está indo. Agora você imagina se a igreja não tiver postura em entender um princípio como este. O princípio da autoridade, o princípio de Deus, o trono de Deus é estabelecido na autoridade. Querido, o funcionamento da tua família é estabelecido no princípio da autoridade. O funcionamento da tua casa, da tua vida financeira é estabelecido no princípio da autoridade. A quem tributa, tributa, a quem honra, honra. Tudo na nossa vida funciona debaixo de um governo de autoridade. Todos aqueles que decidirem ter um caminho independente, lá na frente eles pagam um preço muito caro. E eu digo para você, não vale a pena. Então, quando Jesus, ele encarna e assume a figura humana, Jesus, ele passa por todo esse processo. Que a primeira coisa que Jesus faz, assumindo um corpo humano, ele está debaixo da autoridade de alguém. Você imagina, Jesus nasceu, ele era Deus. Só que ali, Filipenses capítulo 2, diz que ele abriu mão do direito de ser Deus e assumiu a forma humana, frágil. Apesar do espírito dele ser divino, mas ele estava dentro de um corpo de uma criança, indefesa. Tão indefesa que quando Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, o que José Maria precisou fazer? Fugir. Fugiu para onde? Para o Egito. Dias de viagem ali. Por quê? Porque ele corria risco de morte. Ele estava totalmente dependente de uma autoridade humana. A Bíblia não dá evidências da infância de Jesus. Apenas quando ele tinha 12 anos de idade, ele vai para Jerusalém, na Páscoa, e fica ali, né? Não sabe se foi a primeira vez. 12 anos, normalmente, é o bar mitzvá do judeu. Então, com certeza, foi o bar mitzvá dele. Então, ele estava ali todo eufórico, né? Ele estava se tornando maior. A criança, quando ele se torna 12 anos maior, ele pode até conversar com os adultos. Então, os pais voltaram, a família grande, e ele ficou lá, conversando com os doutores da lei, falando sobre a lei, com 12 anos de idade. Mas ele se submeteu. Você vê que a Bíblia dá a ideia dos 12 anos, porque até 12 anos a criança não tem voz ativa no ambiente judeu. Ela não pode. Com 12 anos ela é considerada adulta. Ela pode começar a se relacionar com os adultos. Você vê que a Bíblia fala de Jesus nessa idade. E quando os pais chegam lá em Nazaré, cadê o menino? O menino, ó, bye, volta desesperado lá, procurar a casa de todos os pais. Não, ninguém está com ele. Volta lá para Jerusalém, onde ele estava. No templo, conversando com os doutores. Papai e mamãe dão uma chamada de atenção. Falou, mas vocês não sabem que eu tenho que agora, a partir de agora, começar a resolver os problemas do meu pai? Está falando de Deus, né? Só que os pais, volta. A Bíblia diz que ele se submeteu aos pais, porque em tudo ele era submisso. Então, o princípio da autoridade funcionando. Na própria pessoa de Jesus, com 12 anos de idade. Querido, José morre logo depois. Ele, Jesus, ali assume a marcenaria da família, o sustento dos irmãos, o sustento da mãe. Ele só sai para o ministério dele com 30 anos de idade. Exerceu ali o princípio da autoridade de cuidar da sua família, de cuidar da sua mãe, de cuidar das suas irmãs. Só saiu para o ministério quando seus irmãos já estavam habilitados para sustentar a família. Mas Cristo, com 30 anos de idade, quando Jesus sai para o ministério, olha o que acontece ali quando ele vai, João Batista aparece 6 meses antes pregando o evangelho de Deus, o evangelho, né, da salvação, o evangelho de arrependimento. E quando João Batista pregava, ele fala, eis que após mim vem, né, aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, o qual não sou digno de desatar nem a sandália de seus pés. Mas quando Jesus vai começar o ministério dele, qual a primeira pessoa que ele procura? João Batista, porque João Batista estava pregando o evangelho. Então Jesus passa por um processo ali de submeter-se a João Batista. Então, no nosso chamado, no nosso ministério, aprenda uma coisa, o nosso ministério nunca começa com autoridade, com trabalho. Nosso ministério, ele sempre começa com sujeição. Jesus não podia ir saindo ali pregando o evangelho? Podia ou não podia? Tinha autoridade para isso. Ele era o próprio evangelho, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele era a própria palavra, mas ele decide fazer o caminho da sujeição. E quando ele vai, eu encontro João Batista para João Batista batizar, João Batista fica, não, eu vou te batizar, você é doido, eu sei quem é você. Jesus fala, não, convém que nós cumpramos toda a justiça, vamos fazer o que é certo, vamos fazer a coisa do jeito que nós temos que fazer, da maneira correta, da maneira certa. Jesus, eu não estou aqui para furar caminho, não estou aqui para quebrar galho, eu não estou aqui para furar etapas, eu não estou aqui para pular degraus, eu preciso fazer a coisa certa. Ele se sujeita, ele se submete a João Batista. João Batista batiza Jesus. Querido, somente depois que João Batista batiza Jesus, que o Espírito Santo desce. A Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, né? E ali ouve-se uma voz do céu, né? Deus dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, Deus fala. Por que que Deus fala essa questão dele ter muito prazer? Deus faz ali uma declaração pública. João Batista ouviu. O céu fez festa ali porque Jesus estava cumprindo um processo. Jesus estava entrando num caminho de maturidade, porque o caminho da obediência, ele é um caminho de maturidade, ele é um caminho de crescimento, ele é um caminho de funcionamento da verdade. Então o céu se alegra por causa da postura de Jesus. Jesus era filho de Deus. Deus não tinha nenhum motivo, nenhuma razão de fazer essa declaração, como fez também para Pedro, Tiago e João. Mas as etapas que Jesus cumpriu, o processo que Jesus cumpriu de sujeição. Então o nosso ministério não começa com autoridade, o nosso ministério começa com sujeição. Então quando Jesus se submete ali, João Batista entende. Convém que ele cresça e que eu diminua. A Bíblia diz que alguns discípulos de João começaram a seguir Jesus. André e Tiago, né? Começaram a seguir Jesus, deixaram João Batista e seguiram Jesus. Há quem diga, defenda, que João Batista ali tinha que fechar a porteira para você ter o discípulo também. Para mim, meu ministério acabou aqui agora. Há quem defenda até por ele não ter feito isso, ele foi preso e morreu de uma maneira que não precisava ter morrido. Não, agora eu vou te seguir, eu sou teu discípulo a partir de agora. Mas ele entende a condição dele, né? Convém que, que ele cresça e que eu diminua. Então, eu estou saindo de cena. Jesus agora é com ele. Mas Jesus passou por esse princípio da sujeição. Então, se nós não entendermos a prática desse princípio, querido, nós podemos passar a vida inteira sem funcionar, sem as coisas darem certo. E na nossa vida as coisas só vão funcionar e darem certo quando nós aprendemos a praticar esse princípio. E o princípio da autoridade, ele vai nos acompanhar até a morte. Até a nossa morte física, até o nosso arrebatamento ali, esse princípio ele vai nos acompanhar, o caminho da sujeição, onde nós aprendemos a dar o outro lado, a dar a face, dar a túnica, dar a capa, se sujeitar, a pedir por favor, a ser educado, a respeitar, a honrar, a tributar. É um princípio. E quando nós decidimos viver uma vida, né, alheia a tudo isso, você paga um preço muito caro. O discipulado é algo tremendo, porque o discipulado ele envolve essa questão da sujeição, né? De você ter alguém mais maduro, né? Alguém que te ganhou para Jesus, geralmente, ou até a nível de pastoreio mesmo, de você saber que ali está um instrumento de Deus para o teu crescimento, para a tua edificação, uma madeirinha, né? Uma madeirinha, papinha, até começar a andar com as próprias pernas e já poder cuidar do irmão mais velho, né? Então, o irmãozinho está ali, 4, 5 anos, nasce outro, vai ajudar a mamãe a cuidar, vai ajudar a mamãe a criar. Já vai trocar uma fraldinha, já vai correr ali no começo pegar uma roupinha, ajudar a trocar, e assim por diante. E à medida que nós fomos crescendo e amadurecendo, esse princípio precisa nos acompanhar. E tem muita gente que não funciona, querido. Quando eu digo não funciona, não funciona mesmo. Porque tem problema com o princípio da autoridade. Entenda que o trono de Deus é estabelecido no princípio da autoridade. A nossa vida ela é estabelecida no princípio da autoridade. A tua casa é estabelecida no princípio da autoridade. A família é estabelecida no princípio da autoridade. Uma nação é estabelecida no princípio da autoridade. Quando nós entendemos a prática desse princípio e decidimos viver nele, não por causa da obediência ao homem, mas por causa da obediência ao Senhor, por causa do princípio. Ah, pastor, meu pai é um tapado, meu pastor é um mané. Não importa, é o princípio. Ah, pastor, meu pai e minha mãe, não importa, que dá o princípio. Você está honrando ao Senhor. E Deus vai, se o teu pai, tua mãe, o teu pastor, seja lá quem for, não seja sábio. Você quer governo mais incompetente que o nosso? Ué, vamos aí. Não, ninguém vai pagar conta mais, não vamos pagar tributo, vamos desrespeitar, não. Vamos praticar, porque é para o Senhor que nós estamos fazendo. E é o Senhor que vai nos honrar. Vai ser o teu pai, tua mãe da mesma maneira, querido. É o Senhor que vai te honrar. Quando você decide praticar um princípio, esse princípio ele sempre vai funcionar ao teu favor. Por quê? Porque Deus governa no princípio da autoridade. Quando nós aprendemos a andar dentro desse caminho, querido, as coisas se tornam tão mais fáceis, né? Aquele camarada que é chuduro, né? Só funciona na pancada, né? Só funciona no tranco, só funciona no 220. E não precisa ser assim. Nós precisamos funcionar dentro de um princípio de obediência na palavra, na verdade de Deus, que vai fazer com que a nossa vara frutifique. Então, você está com um monte de vara lá. Qual vara que vai frutificar? A vara que está debaixo da autoridade, a vara que reconhece a autoridade. Essa vara vai florescer, nunca vai secar e vai frutificar, ela vai dar fruto. Ao passo que a outra vara, que quebrou um princípio da autoridade, a tendência dela é secar. E ela nunca vai florescer, porque ela está fora de um princípio, ela está fora de uma verdade que não funciona. A vara, querido, é que floresce, a vara que dá fruto é aquela vara estabelecida dentro de um princípio de autoridade. Deus só vai agir na nossa vida dentro deste princípio. Amém? Glória a Deus. Vou continuar não, porque você vai longe. Creio que a gente vai precisar de umas 5, 6 quarta-feiras aí para a gente ver muita coisa sobre isso. Eu encerro aqui. Na próxima quarta a gente continua aí, tá bom? Fique de pé.